pensa tanto em mim e tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Tanto sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Querendo seu, eu não duvido não, e não foi por acaso. O amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Matheus e Cauana, sua Máximos. Tá aí, gente, que sorte a nossa. Meio-dia 24, uma ótima quarta-feira. Quartou na sua Máximos, 4 de setembro do seu ano 2024. Estamos juntos com você na sua Máximos FM. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta na sua Máximos. Tá bom demais! Máximos FM. Direto da redação, informação importante. Primeira pesquisa registrada, Rio Paranaíba, Minas Gerais. Intenção de votos para prefeito. Liemar do Central está disparado, 38,44%. Disparado na frente. Pesquisa registrada em Rio Paranaíba, realizada dias 8 e 9 de agosto. Registro no TSE MG 07868-2024. Liemar, disparado. É 11. Supermercado São Francisco, presente na sua vida. Informa a temperatura. Agora na Máximos FM, 31 graus a temperatura. Grande abraço para você. Vem pro São Francisco, aqui é bom pra economizar. Economia de verdade é no São Francisco. Margarina Delícia com sal e creme de leite 500 gramas, 5,98. Requeijão cremoso Copatos 200 gramas, 7,48. Bombons especialidades Nestlé Caixa 251 gramas, 11,48. Rosquinha de coco Mabel 500 gramas é só 5,48. No São Francisco é preço baixo em qualquer quantidade. Leite Quatão 1 litro, 4,48. Leite Semi 1 litro, 4,69. Pack com uma Coca-Cola 2 litros mais um Quati Guaraná por 11,98. Coca-Cola lata 310 ml, 2,29 no pack com 12 unidades. Promoções válidas de 29 ao dia 4 de setembro. Confira as mais ofertas no arroba super _ São Francisco e aproveite! Supermercado São Francisco, presente na sua vida. Para vereador, vote nos candidatos que apoiam Adriano Prefeito 22, Lucas Vice. Pelo PL, Carlão de Chaves 22.500, Lorena Rocha 22.122, Luana Moraes 22.717. Eu voto 22, eu quero 22, eu voto 22, eu quero 22. Se você tá curtindo, é porque tá aqui. Máximos FM. A gente sabe que com saúde não se brinca. Por isso, a Clínica Doutora Nadir Cruz conta com a melhor estrutura da região, com consultas e exames realizados por médicos especialistas renomados no mercado. Já são mais de 10 especialidades médicas atendidas, além da cardiologia, com a doutora Nadir Cruz. Você não precisa mais sair da cidade para cuidar da sua saúde. Deixe a Clínica Doutora Nadir Cruz cuidar de você. Agende já sua consulta ou exame pelo telefone 3855-9966. 3855-9966. Clínica Doutora Nadir Cruz. Rua João Leandro 646, em Rio Paranaíba. E também na Rua Pinheiro Machado 600, em São Gotardo. Adriano 22. Na última eleição, o 22 venceu, com uma diferença de mais de 1.900 votos. Diante da administração show impecável do Tepira, esta diferença tende a aumentar. Vote para ganhar. Vote para ser feliz. Vote no 22. Adriano, é o prefeito. Número da vitória. 22. Adriano 22. A partir das 22 horas, Songs by Night. Venha pra Paranaíba, parafusos e ferramentas. Vem que a nossa qualidade sempre faz a diferença. Temos baterias Moura, vendas de EPI, representante Husqvarna. Qualidade tem aqui, a melhor manutenção em motosserra e roçadeira. Paranaíba Parafusos, qualidade de primeira. Uma loja completa para você. Trabalhamos com cardan, cruzeta e prensamos mangueira hidráulicas. Fazemos manutenção em roçadeira e motosserra. Rua João Leandro, 1551, em frente à Polícia Militar. Telefone 3855-3415. Paranaíba, parafusos e ferramentas. Agora, a zoeira vai entrar em campo. É o time de várzea. No ar, barba, cabelo e bigode. Oferecimento KTO. Todo jogo é igual? Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível. Por isso, acesse KTO.com. E aproveite! Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Barba, cabelo e bigode. Mais um barba que tá no ar. Com as notícias mais inusitadas do esporte. E tem notícia olímpica por aqui. Enquanto ex-BBB conquista medalha, tem atleta vacilando e ficando sem premiação. as Paralimpíadas continuam rolando em Paris e tem ex-BBB conquistando medalha e subindo no pódio. Vinícius Rodrigues, que participou da última temporada do Big Brother Brasil, conquistou o bronze nos 100 metros, categoria T63. É a segunda medalha olímpica do corredor que ganhou prata nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021. No BBB, ele foi mal na prova do líder, mas agora ganhou a prova que interessa e pode comemorar. Brasil! Ainda falando de esporte, o remador italiano Giacomo Perini perdeu a medalha de bronze conquistada nos Jogos Paralímpicos de Paris e por um motivo inusitado, ele levou um celular para o barco durante a prova. A decisão foi anunciada após a vistoria das embarcações, quando o aparelho foi encontrado. Perdeu a medalha e agora só vai poder navegar na internet. Os atletas norte-coreanos Yong-sik Hyun e Kun Yong-kim, que conquistaram a prata no tênis de mesa nas Olimpíadas, podem ser punidos pelo governo da Coreia do Norte por tirarem uma selfie com seus rivais da Coreia do Sul. A foto aconteceu no pódio, durante a premiação. Agora os atletas estão sofrendo sanções do governo Kim Jong-un. Ô, Kim Jong-un, qual vai ser o castigo para esses atletas, hein, ditador? Se eu de raiva, vou deixar os atletas vendo um mês de jogo do Corinthians, né? Isso sim que é sofrimento. Fim de jogo, no Barba, Cabelo e Bigode. Time de Várzea. Que volta a qualquer momento, aqui. No Barba. Velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Que conheceram o amor numa noite fria de outono, das folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. Tão lindo, eu dormi a sorrindo. Máximos FM. 100% sucesso. Mari Fernandes, Página de Ex. Agora você vem pedir pra voltar? De jeito nenhum, vida. Para com isso. Deixa de besteira. Olha quem me mandou linho e tudo bem. O áudio nem ouvi ainda, mas deve ter saudade nesses 3 minutos e 30. Só que dessa vez não vem rever. Nossa história é. Transformar a energia de qualquer lugar, de qualquer pessoa. vida, de vida. Deus é divina, se envolvida nesse mato. Traz a saideira. Máximos, sucesso com você. Hora do almoço é quarta-feira, dia 4 de setembro. Dia quente, gente. Que quarta-feira quente. Teve Mariana, Big Up, Vida Leve, Mari Fernandes, Marília Mendonça na sua Máximos. Por enquanto, a gente fecha nesse bloco só com mulheres e agora a gente vai ter aí um homem cantando o sucesso internacional para você. Traremos Harry Styles na sua Máximos, 32 graus em Rio Paranaíba. Uma ótima quarta-feira para você. FM. Tem os melhores ouvintes. Máximos FM. Atenção, informação importante, direto da redação. A oposição está falando que venceu as últimas eleições. Só que esqueceu que quem vive de passado é museu e que os atuais candidatos são outros. Liemar do Central está disparado nas pesquisas. E eles estão desesperados. Vote 11, 11, 11, disparado na frente. Unicel, celulares e acessórios, informa a hora certa. Máximos FM, 12 horas 45 minutos. Celular digital seminovo a partir de R$200. R$200. O quê? É isso mesmo. Celular digital seminovo a partir de R$200. Vai comprar ou trocar seu celular direto para a Unicel. Aparelhos novos em até 18 vezes no cartão. Unicel. Caixas de som, relógios, fones sem fio, máquina de barbear e várias outras opções para presentear. Unicel, junto com a Unitelecom. São mais de 15 anos de credibilidade e confiança. Ligue ou chame no WhatsApp 34-3855-2340. Unicel, em frente ao supermercado São Francisco, em Rio Paranaíba. Socorro! Calma, se o gás acabou, não tem problema. Chame o Disque Gás Jair Levindo. Gás ou água acabou, não se preocupe não. Disque Gás Jair Levindo, rapidinho tá na mão. Gás e água mineral com preço justo de verdade. Disque Gás Jair Levindo, é o preferido da cidade. Liga, liga, liga, Disque Gás Jair Levindo. 3855-1434, pelo 0800. A ligação é grátis, ou se preferir, no chame no WhatsApp. E o WhatsApp do Disque Gás Jair Levindo é 99961-0360. Ou ligue grátis pelo 0800-940-9366. Disque Gás Jair Levindo, o mais tradicional, oferecendo a você a água viva, a melhor água mineral da cidade. Ei, não compre gás sem antes falar com Disque Gás Jair Levindo. 101.5 Máximos FM. Meus amigos, vamos falar de Buforte. Buforte age no tratamento do seu estômago, fígado e do seu corpo. Previne refluxo, boca amarga e melhora a digestão. Regula a glicose, limpa e purifica o seu sangue, deixando a sua pele mais bonita. Age contra cãibras e até mesmo enxaqueca. Comprove a eficácia de Buforte. Ele ajuda a controlar o ácido úrico, reumatismo e outros problemas também. Diga adeus à ressaca com Buforte. Tome Buforte, esse sim vem provando que é possível você ter mais saúde. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro e único Buforte. Não seja enganado por aí não. Experimente e tome o verdadeiro Buforte. Onde você estiver, a Máximos FM. Mas junto com você. O sonho de ter um sorriso bonito agora é realidade. Na Maruque Pereira Odontologia, você faz seu tratamento de implante com profissionais qualificados e equipamentos de última geração de forma rápida, segura e indolor. Realizamos seu implante para que você volte a sorrir e mastigar com segurança. Agende já sua avaliação e confira as condições que preparamos para você. Implante 100% seguro é na Maruque Pereira Odontologia. Telefone 3671-1131 ou pelo WhatsApp 99947-4539. Coligação Rio Paranaíba em boas mãos. Miemar Prefeito é 11. Vereadores do MDB. Breno Rezende, capacidade, compromisso e competência a serviço da sociedade. 15.100. Marcos Boiadeiro, acredite na mudança de quem faz acontecer. 15.900. Léo Cowboy, vamos preservar a cultura e tradições de cavalgadas, rodeios, apoio aos produtores rurais. 15.842. Vereadores do MDB. Miemar Prefeito é 11. Supermercado São Francisco, barato todo dia. Informa a temperatura. Essa é a sua Rádio Máximos. Agora 32 graus a temperatura. Eu tive um amor. Amor tão bonito. A sua música. Princesa, adeus da minha poesia. Da minha alegria. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Sempre uma melhor que a outra. Máximos FM. Inverno. Muito bom, Máximos. Estamos juntos. De volta com você na sua Máximos. Estamos de volta com a nossa programação especial da sua Máximos FM, meio-dia 50, pontualmente, uma ótima quarta-feira quente. Vamos aí agitar a sua quarta-feira, Estamos de volta com você nesse momento, seu grande companheiro do rádio, Davi Bernardes, chegando de volta em nossa programação, tá bom? Por enquanto, teremos Sucesso Internacional, Grupo Menos é Mais. Depois também, Manu Batidão, Mr. Jean, chegando na Máximos FM pra você. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life, I know that we gon' be alright. Yo, hell yeah, dirty bass, ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo, this beat make me go wild, this drink make me fall down. I party hard like carnival, let's burn this mother down. This bass make me go ape, these girls serve it so late. Yo, that's hella cake with a Cali shake. I got dough, who's down to bake? Yeah. FM. Sofrer eu não quero mais. Geral, esse meu coração não sabe amar.

Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor com leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Inesquecíveis em DVD. Oferecimento SM Celulares. Manutenção de computadores, tablets e celulares. Rua João Leandro 629, bem ao lado da Patossal. SM Celulares. Sua Máximos, tá aí, gente, pontualmente 13 horas e 5 minutos. Muito obrigado você pela sua companhia, pela sintonia mais legal do seu rádio, na Máximos FM. Muito obrigado você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, acompanhando aqui a programação local mais legal do seu rádio. Estamos juntos, sintonizados na programação da 101,5. É, meus amigos, estamos aí trazendo o fechamento com Mr. Jim desse bloco. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estou de volta com você. Fique ligado. Você tá procurando qualidade, atendimento nota mil. Melhor do Brasil. Esse é o lugar, tem de tudo, variedade comprovada. A gente tem melhor equipe pra te atender, sempre com o melhor pra te oferecer. Para a loja Eldorado, vem já. Vem pra cá, aqui você vai. Essa é a sua Rádio Máximos, 1:06 agora. Alô, todas as famílias 22. Em virtude do grande número de adesões ao 22, o local de nosso encontro nesta sexta-feira será na Rua Capitão Franklin de Castro, de frente ao posto do Geraldinho de Baixo, próximo ao Zé Osvaldo e Felício, a partir de 18 horas. Esteja presente você com toda a sua família e amigos. Não é para faltar nenhum. Realize o seu sonho de mobiliar a sua casa com qualidade, beleza, bom gosto, gastando muito menos. Eletro Rio facilita ao máximo para você. Completíssima em móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, utilidades pessoais e para casa. Sempre as melhores ofertas. Eletro Rio, tradição de muitos e muitos anos em vender o melhor pelo melhor preço. Eletro Rio é negócio feito na hora. Entregas super rápidas. Rua Capitão Franklin de Castro, 3855-1549, aqui no Rio. A sintonia perfeita. 101.5. Atenção, clientes Rochanet. Esta oferta é imperdível. Se você já utiliza a internet Rochanet na zona rural, chegou a hora de conectar também na cidade. Aproveite nossa promoção exclusiva e tenha internet estável, rápida e com suporte de qualidade. Não deixe passar essa oportunidade. Entre em contato pelo WhatsApp 98809-0209 ou ligue agora mesmo para garantir sua conexão. 98809-0209. Descubra como a Rochanet pode transformar sua experiência no campo e na cidade. Rochanet, conectando você com o melhor da internet, onde quer que você esteja. R$20 podem transformar o seu futuro financeiro. É isso mesmo! Agora, com apenas R$20, você abre sua cota capital e se torna um cooperado do Sicoob Creditiros. Seja você PF, PJ ou produtor rural, procure uma de nossas agências ou baixe o app Sicoob e insira o código correspondente. 3176 PF para pessoa física. 3176 PJ para pessoa jurídica ou produtor rural. Mais que uma escolha financeira, Sicoob Creditiros. Máximos 101.5 FM, 3.000 watts de potência. A rádio que dá um show. Direto da redação, informação importante. Primeira pesquisa registrada, Rio Paranaíba, Minas Gerais. Intenção de votos para prefeito. Liemar do Central está disparado, 38,44%. Disparado na frente. Pesquisa registrada em Rio Paranaíba, realizada dias 8 e 9 de agosto. Registro no TSEMG 07868-2024. Liemar, disparado. É 11, é 11, é 11. Venha pra Paranaíba, parafusos e ferramentas. Vem que a nossa qualidade sempre faz a diferença. Temos baterias Moura, vendas de EPI, representante Husqvarna, qualidade tem aqui. A melhor maneira manutenção em motosserra e roçadeira, Paranaíba parafusos, qualidade de primeira. Uma loja completa para você. Trabalhamos com cardan, cruzeta e prensamos mangueira hidráulicas. Fazemos manutenção em roçadeira e motosserra. Rua João Leandro, 1551, em frente à Polícia Militar. Telefone 3855-3415. Paranaíba, parafusos e ferramentas. Agora, a zoeira vai entrar em campo. É o time de várzea. No ar, barba, cabelo e bigode. Oferecimento KTO. Todo jogo é igual? Tá maluco? Na KTO.com, cada jogo é único. Tem ganho antecipado para times que abrem 2 gols de diferença, odão para palpitar com mais emoção e muitas outras vantagens para você jogar junto e com responsa. O lance do jogo é ser imprevisível. Por isso, acesse KTO.com. E aproveite. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Barba, cabelo e bigode. É o Barba que tá chegando com as notícias que você só ouve aqui. Tem treinador brasileiro sendo exposto por dívida de condomínio. Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico da seleção brasileira e de outros gigantes do futebol nacional, está sendo processado por um condomínio localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A ação está relacionada à cobrança de uma dívida de cotas condominiais no valor de R$10 mil. A 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca determinou que Luxemburgo pague em 3 dias o valor referente às dívidas. Em março deste ano, Luxa também enfrentou um processo relacionado à rescisão de um contrato de locação de um flat no Hotel Transamérica Perdizes, em São Paulo. Ele teria alugado o imóvel por 6 meses, mas desistiu no 2º mês e se recusou a pagar as multas e despesas da imobiliária. Desde que deixou o comando do Corinthians em 2023, Luxemburgo não está ligado a nenhum clube. Pô, Luxa, coloca a mão no bolso e vê se paga logo esse condomínio. Senão o Serasa vai te pegar, hein? Você é safado. Quê? Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você é moleque. Pô, mas também não precisa apelar, né? Fim de jogo no Barba, Cabelo e Bigode. Time de Várzea. Que volta a qualquer momento aqui no Barba. Máximo. Sucesso! Máximos FM! E sejam Pedro e Felipe, hein? Tenga eu! Cê tá doido! Nem chega a pé, tô começando a levar a sé as encaradas que cê tá me dando, e esses goles tão me encorajando. Essa noite eu não saio daqui sem pelo menos um fora seu. Eu não posso ir embora sem saber se o nosso santo bateu. Eu não vou perdoar ele. Essa boca só bebe ou beija também. Acho que em vez de beija bem. Essa boca só bebe ou beija também. Acho que em vez de beija bem. Pega eu. Essa noite eu não saio daqui sem pelo menos um fora seu. Eu não posso ir embora sem saber se o nosso santo bateu. Eu não vou perdoar ele. Essa boca só bebe ou beija também. Acho que em vez de beija bem. Essa boca só bebe ou beija também. Acho que em vez de beija bem. Essa boca só bebe ou beija também. Ah, acho que beija, beija bem. Faz o que quiser com eu. Cê tá rádio que toca mais música. Máximos FM. Tem mais! João Neto e Frederico. Saudade sem educação. Tudo que tem teor alcoólico eu já tomei. Todas as cores de mesinhas de boteco eu zerei. Serve de nada as ressacas que eu tô tendo.